Nesta sexta-feira, dia 27 de setembro, na Escola Básica Aninha Pamplona Rosa, no bairro Gaspar Mirim, foi realizada a cerimônia de apresentação dos alunos destaques do mês de setembro do programa Estudante Cidadão do município de Gaspar. Nós vamos conversar agora com o Major Pedro, que é o comandante da Polícia Militar do município, que vai nos fazer um balanço desse trabalho realizado junto aos alunos desse educandário. Major, qual o balanço que o senhor faz desse curso aqui na Escola Aninha Pamplona? Então, esse programa... A gente veio com um lado bem positivo, né? Vem apresentando bons resultados. Nós tivemos um retorno da escola de que muitos alunos aí problemáticos já estão começando a melhorar questões comportamentais, né? Que educação na sala de aula. E o programa visa isso, né? Motivar essas crianças para que ela tenha um algo a mais, um pensamento positivo para poder trabalhar no futuro, né? Trabalhar hoje, estudar, se comportar, respeitar os professores, né? Então, para isso que a gente faz essa premiação mensal, né? Todo final do mês vai ser, cada turma vai ter um aluno de destaque que vai ser o aluno que mais melhorou seu comportamento, melhorou suas notas, né, que se dedicou mais, né, então ele vai ser o destaque da turma. Major, qual o período que a Polícia Militar esteve presente nessa escola e quantas vezes passou por aqui dando orientações aos alunos? A gente começou esse programa em agosto, meados de agosto, né, desse ano, então a gente já está um pouco mais de um mês. Nós fazemos visitas aqui 3 vezes por semana, né, terças, quartas e sexta-feira, e a gente pretende continuar nesse ritmo até o final do ano, né? Onde aí, final do ano, a gente vai encerrar o nosso programa e vamos verificar os resultados, vamos verificar se vamos manter o programa na escola, se vamos atender outra escola, né? E vamos fazer uma reunião com a Secretaria de Educação, diretoria e verificar a viabilidade. Vamos conversar com a Andréa Vizinhesse, que é a coordenadora da Escola Aninha Pamplona Rosa. Coordenadora, qual a sua avaliação para esse projeto aqui na escola? A gente agradece a Polícia Militar de Gaspar, né, pelo envolvimento junto com a escola. A gente já tem colhido bastante resultados positivos e espera colher ainda mais. E durante as visitas dos policiais, a senhora notou o empenho dos alunos, a dedicação e o interesse deles? Sim, eles ficam bem empolgados esperando chegar terça, quartas e sextas-feiras, que é o momento que eles sobem para a gente fazer a apresentação para a polícia, e eles ficam bem empolgados, eles gostam bastante. Qual a idade média dos alunos aqui da escola? Os nossos alunos são de 4 a 11 anos. Esse projeto veio a dar mais informação para os alunos desde essa idade, que é muito especial. Sim, já vem dando ênfase, né, para eles terem o civismo, né, o respeito com o próximo e cooperação entre eles. E eles estavam esperando esse momento da formatura? Estavam, eles estavam bem ansiosos, né, que a gente conversou com eles que iria ter a formatura, e eles ficaram bem empolgados. E para alguns foi surpresa quando foi chamado o nome. Percebeu-se até na hora de cantar o hino nacional, inclusive quanto à coordenação dos policiais, como arrumar a fila e muitas outras práticas. Eles assim, no começo eles mal abriam a boca para cantar, né? Hoje eles cantam, foi visível, né? Ficou maravilhoso a participação de todos. Realmente tem dado bastante resultado. Coordenador, além desse programa Estudante Cidadão, hoje vocês apresentaram aqui também os alunos do violão, do curso de violão. A nossa escola funciona em período integral, né? As crianças chegam aqui na escola às 7h30 da manhã, começa a aula, e às 4h30 da tarde eles vão para casa. Nesse período, quem estuda no regular fica em sala e quem está no período integral participa das oficinas. A nossa escola conta com 7 oficinas, que é artesanato, música, dança, linguagem, informática. Coordenadora, quantos alunos a escola atende hoje? Hoje nós estamos com 154 alunos. Representando o prefeito Kleber Vandal nessa formatura do programa Estudante Cidadão na Escola Aninha Pamplona Rosa, o secretário de Assistência Social do município, Santiago Martinávia. Secretário, qual a sua avaliação para esse programa, para essa formatura aqui nesse educandário? A Polícia Militar de Santa Catarina está muito bem representada em nome do Major Pedro, comandante aqui de Gaspar, e todos os policiais, o Niquelate, o Bonin, o Sargento Pires, o Igor, todos os policiais aqui presentes. Eu nunca vi um programa da Polícia Militar com uma escola com tantos policiais envolvidos. E trazer para eles disciplina e valores é fantástico. E a prevenção tem que ser trabalhada, sim. Pré-1, pré-2, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Parabéns à Polícia Militar, parabéns à escola pela parceria. E esse programa tem que se expandir por todo o município de Gaspar. Esse programa deve passar por todas as escolas, secretário. Eu vou dar o apoio possível, vou incentivar o nosso prefeito Kleber, estou falando com ele agora à tarde, para que esse programa vá para todas as escolas do município. E essa prevenção, esse respeito, essa disciplina que nossas crianças precisam. Da escola Aninha Pamplona Rosa, no bairro Gaspar Mirim, falando sobre a formatura do programa Estudante Cidadão, realizada nesta sexta-feira, dia 27 de setembro, Gil Dias para a Rádio Sentinela.